Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Eu mostro-lhe os objetos e você vai me dizer como se chamam. Eu mostro-lhe os objetos e você vai me dizer como se chamam. La clé. É a chave. É a chave. Le verre. É o copo. É o copo. La montre. É o relógio. É o relógio. Les lunettes. São os óculos. São os óculos. Le téléphone. É o telefone. É o telefone. Le peigne. É o pente. É o pente. Les ciseaux. É a tesoura. É a tesoura. Le rasoir. É a gilete. É a gilete. L'enveloppe. É o envelope. É o envelope. Le crayon. É o lápis. É o lápis.